vai também ser um projeto que vai exigir investimento, esforço e confiança da parte de todos. Investimento porque vamos precisar de garantir que alinhamos um conjunto de recursos de vacinação e de recursos humanos para chegar a bom porto. Esforço porque precisamos nos organizar adequadamente para conseguir que a vacinação seja feita de uma forma eficiente, selecionando adequadamente as pessoas e garantindo que depois o seu acompanhamento de saúde é realizado. O processo de vacinação contra a Covid-19 não é só a administração de uma injeção, é um processo integrado de prestação de cuidados de saúde e não podemos perder esse aspecto de vista na nossa prática de profissionais de saúde. Sabemos que a vacina é encarada como uma forma, sobretudo, de lidar melhor contra esta doença, mas é um ato de saúde e temos que ter esse aspecto muito em consideração. E temos que ter em consideração que este processo vai ainda, por muito que o queiramos acelerar, demorar tempo, um tempo em que é essencial que nós continuemos todos, os já vacinados e a restante população, a manter um conjunto de medidas de proteção que fomos aprendendo a conhecer e a praticar ao longo dos últimos meses, desde o distanciamento físico até a utilização de máscaras, o arejamento dos espaços, a higienização das mãos. Isso é sempre essencial recordar. Acreditamos que as vacinas sejam a melhor forma para sairmos desta situação de doença.